Ai, que saudade que eu tô. Chama no piseiro, é o Zagroboy. É o Nego. Sexta-feira, meia-noite, parei na conveniência, baldinho de gela, paeirinho de menta. Pra ver se tirava o gosto do desgosto que eu tava de beijar a boca que não era dela. Nem 10, 20 ou 30 sentada da bandida mais safada, valei uma sua. No OnlyFans eu vejo menina pelada, mas nenhuma se compara às fotos que cê me mandava. Seminua, oh, seminua, seminua. Ai, que saudade que eu tô daquele love, do cheiro do seu perfume de 199. Camisinha de sabor no banco da Maroc, mola, desce, mola, sobe. Ai, que saudade que eu tô daquele love, do cheiro do seu perfume de 199. Camisinha de sabor no banco da Maroc, mola, desce, mola, sobe. Camisinha de sabor no banco da Maroc, mola, desce, mola, sobe. Já tô há 3 dias virado, bebi um engradado só pra ver se embriagado eu esqueço a desgramada. Só de cigarro eu já fumei um maço, porém tá impregnado o cheiro daquela danada. Traz uma dose de alambique, me deu. Fica na caiana pura, me dá coragem aí eu ligo ligeiro. E na cara de pau mesmo peço a foto, seminua, seminua, seminua. Peço uma foto, seminua, seminua, seminua. Saudade que maltrata, como é que apaga da minha mente essa marvada? Eu tô vivendo na margaça, igual com vira-lata. Tô só pó da bagaça, é só Deus na minha causa. Situação de dar dó, dormindo na calçada, no banco da praça. Me entenda, seu guarda, ela me deixou na pior. Não sou um delinquente, vagabundo nem nada. Só um cara carente, mas eu tô amando só, eu tô amando só. Ai, que saudade que eu tô daquele love, do cheiro do seu perfume de 199. Camisinha de sabor no banco da Maroc, mola, desce, mola, sobe. Ai, que saudade que eu tô daquele love, do cheiro do seu perfume de 199. Camisinha de sabor no banco da Maroc, mola, desce, mola, sobe. Camisinha de sabor no banco da Maroc, mola, desce, mola, sobe. E camisinha de sabor no banco da Maroc, mola, desce, mola, sobe.